Corrida intensa, mais um dia estrada acaba, minha missão realizada, mensagem gravada, espírito em paz, consequência dos meus passos, errando e aprendendo com o tempo no espaço, e nesse dia cinza, dia da partida, e a paz que me aguarda, procurada toda a vida, que seja lembrado pelos atos positivos, no lugar de lágrimas que brotem sorrisos. Ei, por onde passei, por onde andei, o que aprendi, o que deixarei, independente se sorri ou se chorei. Se algum momento algo errado interpretei, mas esperei lembranças boas por onde for. Como um guerreiro de fé que caminhou, espírito independente só se fortificou, esquecendo o rancor, pois precisamos de amor. Vai! No dia que eu me for, deixe mais que as lembranças. No dia que eu me for, deixe mais que a distância. O que a vida separou, destino apresentou. Além da saudade, eu deixo aqui o meu amor. No dia que eu me for, deixe mais que as lembranças. No dia que eu me for, deixe mais que a distância. O que a vida separou, destino apresentou. Além da saudade, eu deixo aqui o meu amor. Quando daqui me for, espero gravar meus gestos. Certo do que eu fiz, foi mais que um manifesto. Só descansar em paz, no dia da partida. Que a alma possa mais, que eu pude nessa vida. Longe da incompreensão, que ronda a atmosfera. Perto da redenção, dos erros dessa terra. Só possa deixar pra trás, tanto problema em vão. Só possa deixar pra trás, a guerra, a munição. A morte não é questão de sorte ou azar. Chega e faz o recorte com o tempo pra cronometrar. Essa oportunidade encerra com a saudade que vem. Vale a pena não mais complicar, ser maleável com o que tem. Quando a pergunta vier, saber explicar o que aprendeu, veio aplicar. Também quanto se dedicou, logo a luz não acendeu e seu tempo encerrou. Se ao velório não compareceu, no dia que eu me for, deixe mais que as lembranças. No dia que eu me for, deixe mais que a distância. O que a vida separou, destino apresentou. Além da saudade, eu deixo aqui o meu amor. No dia que eu me for, deixe mais que as lembranças. No dia que eu me for, deixe mais que a distância. O que a vida separou, destino apresentou. Além da saudade, eu deixo aqui o meu amor.